Olá, ouvintes! Esse é o SMD Transmissões Independentes, volume 2, coletânea de músicas gravadas pela Rádio Fiscar no ano de 2008. Experimentação e tradição juntos, como na programação diária da emissora. Esta é uma edição dupla e você está ouvindo o disco 2, que traz faixas instrumentais, além de duas gravações feitas ao vivo no Teatro Florestan Fernandes, no projeto Música na Cidade, e ainda a faixa vencedora do concurso Recombinação, realizado na programação do Segundo Contato, festival multimídia de rádio, TV, cinema e arte eletrônica, coproduzido pela emissora. Entregue-se à diversidade da música brasileira, escutando diferente.